Chegando em lugar distante, no primeiro instante, fico logo assim. Assim, assim, assim, assim. Com saudades, me lembrando. Abraço e sinto em tudo que há, que há, que há, que há, que há. Eu vou me lembrando, me lembrando. Você me lembrando, vou sempre amando você, você.